positiva, vamos, acredite. Se só tô nesse beat. Vibe positiva, vamos, acredite. Vibe positiva, vamos, acredite. Se só tô nesse beat. Essa vida é então vibe positiva, vamos, acredite. Igual o coração que vai marcando o ritmo. Dance solto nesse ritmo. Seja livre nesse ritmo. Essa dança é sua, é você quem dita o ritmo. Inimigo íntimo não rola. Nesse time não joga quem dá a bola fora. Aproveite hoje, aproveite agora. Dance com sua senhora, dance com sua senhorita. Utilize essa hora para colorir sua vida. Não se meta em intriga, eu não vou ser para briga. A vibe aqui é positiva, quando um não quer, pode crer que dois não briga. Seja uma boa mina daquelas de admirar. Sem clichê de bela, respeitada e do lar. Prossiga zen, assim que se faz, prossiga bem. Seja um bom rapaz, curta esse baile na paz. Essa vida é um grupo, então vê se não se ilude. Vibe positiva, vamos, acredite. Se só tô nesse beat. Essa vida é um grupo, então vê se não se ilude. Vibe positiva, vamos, acredite. Se só tô nesse beat. Essa vida é um grupo, então vê se não se ilude. Vibe positiva, vamos, acredite. Se só tô nesse beat. Positiva, vamos, acredite. Se a festa não tá boa, vamos animar. Quem sabe se o Z amar mais os animar. Isso pode te alegrar, fazer você sorrir. O groove não para, ele tem que prosseguir. Feliz é melhor, esquece o pior. Escorre o suor da testa de quem rala. Na labuta diária a batida não para. Vamos botar cara, você é joia rara. Também merece diversão, lazer e curtição. Espírito de animação, vamos pisar forte nesse chão. Esse mundo é cão, mas Deus é mais. Esse mundo é cão, mas Deus é mais. E tem a paz que satisfaz. Eu já disse isso lá atrás. Seja uma boa mina, um bom rapaz. Curta esse party na paz. Essa vida é um grupo, então vê se não se ilude. Vibe positiva, vamos, acredite. Se só tô nesse beat. Essa vida é um grupo, então vê se não se ilude. Vibe positiva, vamos, acredite. Se só tô nesse beat. Vibe positiva, vamos, acredite. Se só tô nesse beat. Essa vida é um grupo, então vê se não se ilude. Vibe positiva, vamos, acredite. Escute, aproveite.